Aqui quem fala é o Capitão Barba Negra. Vim aqui nesse tal de Pop Saudade só pra conhecer o tão famoso trio da humildade. DJ Paulinho Boy, DJ Neto Saudade e DJ Dalton. Com eles não tem mimimi. É saudade pra valer. Bora começando assim no Point da BR, meu irmão. Lá vem a primeira do maestro. Bem-vindos, família, ao baile do maestro Neto Saudade. Bora que vai só começando o baile do maestro aí, ó. Tá de Mineirão! O maestro echo the roar of the thunder song. We all doing a monster mash. Most of the Texas, most of the world, I'm only taking calls for cash. Yeah, I don't know how it happened. It all took place so quick. But all I can do is hand it to you. DJ Neto Saudade. Pop Saudade. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Os amigos inseparáveis do Pop Saudade. Deixa eu falar só, meus amigos inseparáveis. Já estão aqui na área com a gente. Um abraço aqui do maestro. Sejam bem-vindos aqui no Point da BR. Nosso grande amigo Carlinho Saudade tá na área com a gente também. O homem que era Chiqueirão agora é Mineirão aí, ó. Um abraço, Carlinho! Por onde eu ande, lembro de você, ai. Não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi, te peço perdão. Bora começando desse jeito, meu irmão! Pop Saudade. E aí? Aqui a nossa família vai chegando pra curtir esse feriadão aqui do nosso ladinho. Ao lado do trem, ao lado do trio da humildade aí, ó. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. Um jeito de amar, mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. CD ao vivo de qualidade é com a CIS Produções. Mas você não quer. Não sei porque você mudou. Tá gravando aí, tá? E o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. O meu jeito de amar. O maestro. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar demais. Separar você de mim. mais uma, mais uma, mais uma no trem. Mas só que sendo o show do trio da humildade. Ainda tem o Daldo, ainda tem o Paulinho, mano. Vem me abraça, me beija, me ama. Ouça-me, stop. Pare, não vá embora. O maestro, não me deixa aqui sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Meu amor, eu vou chorar. Quer vir, vem? Vem, me dá teu coração. Você me enche de paixão. Não me deixa assim. Será? Se você ainda me ama, você deve me perdoar. Tudo tem começo e fim. No amor. Só os que marcaram, maestro. Só os que marcaram, meu irmão. Deixa eu abraçar meu parceiro Pelé de Marituba. Um abraço pra você, Marinho. Você não sai do meu pensamento. Não dá jamais. Ficar sozinho não aguento. Você não sai do meu pensamento. Não dá jamais. Ficar sozinho não aguento. E você não vem também, preciso te encontrar. Na pororoca vou estar naquele mesmo lugar, quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar, porque você não vem também, preciso te encontrar, na pororoca vou estar naquele mesmo lugar. Como é que é? Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Na época, pororoca, DJ Beto, tocou a canção pra nós, eu fiquei só de mansinho, escutando a sua voz. DJ Neto Saudade, o maestro do pop. Pra cima, vai. Já tentei dizer só expressando com o olhar, mas não adiantou não, você não conseguiu decifrar o que eu quis dizer pra você. E aí? Oh, meu bem, não posso lhe ouvir agora, nem escutar o que você tem pra... Deixa de falar besteira mesmo. Não perca seu tempo falando besteiras, eu tenho mais. Fala que eu vou curtir o pop! Vou sair para o novo... E o Mineirão, juntos! Hoje aqui, trio da humildade do Pop Saudade e o Mineirão, Ponte da BR, pra fazer a alegria desse povão. Essa música assim tão especial, que toca no fundo do meu coração. Até que essa voz não me é estranha e demonstra tanta... CD ao vivo de qualidade, é com a CIS Produções. Sigo. Esse sou eu aqui, no novíssimo Tupinambá, fazendo minha declaração de amor pra você, minha princesa. Com as notas da minha canção, espero tocar no seu coração, pra fazer você se apaixonar como se apaixonou pelo cenário futurístico do novíssimo Tupinambá. Tupinambá. E vai virando, vai, maestro. Tupinambá. Mais uma. Mais uma. Quero te encontrar e não te vejo. DJ Neto Saudade. Te amo e te quero, amor com seus mistérios. One, two, three. Porque te amo. Te amo. Vem! Vem que eu te quero. O meu amor é você. A maior e melhor estrutura.

você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Bora, Carlinhos! Vai, maestro! Vai, maestro! Vai tocando! Vai tocando no Mineirão! O DJ Neto Saudade chegou, família. Um, dois, três, toma, toma, toma. Quando me amargo em alguém, não consigo controlar o sentimento que vem. Eu não consigo explicar. Fale tudo agora, fale se me amas, então fale, não puxa de mim. Agora pense um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer, não adianta fingir. Ei, Pelé! Um abraço, Negão! Mas fale tudo agora, fale se me amas, então fale, não puxa de mim. Agora pense um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer, não adianta fingir, fingir, fingir, fingir. Mas fale tudo agora, fale se me amas, então fale, não puxa de mim. Os amigos inseparáveis do Pop Saudade 3D. Esquecer, não adianta. Já estão aqui com a gente, Bretinho! Vamos lá! Eu não sei. Se é amor ou a chama da paixão que nos faz delirar e sentir tanta emoção. Eu não sei se é amor ou a chama da paixão que nos faz delirar e sentir tanta emoção. Neto Saudade. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Yeah! Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Quer viver? Vem comigo, viver a vida. Para um lugar qualquer, dançar um brega. Paradinha pra soltar a vinheta aí, vai. Eu adoro você. CD ao vivo de qualidade é com a CIS Produções. Bora virar agora, vai. E vai virando. Vira, vira, mais uma, mais uma, mais uma. Um, dois, três. E agora vai, vai, vai. O DJ Neto Saudade chegou, família. E quando a gente chega, o bagulho doido. Bora pra cima! Bora, Marituba! Passava, passava, passava sim. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não se expressar. Por ti, eu menti. Olá, Tiaga! Um abraço pra você, Tiaga, você, a Simone. Toda essa galera já aqui reunidos com a gente. Um abraço do maestro. Sim, com esse amor, eu vivi. E aí, Marituba? Está cansada de saber que eu te amo, que eu te amo. Olha o tamanho, meu irmão. É tão grande, é grande. Minha paixão, meu desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero, que eu te quero. Baby, baby, juro, te amo demais. Hoje até sou capaz de deixar tudo, brigar com o mundo. Baby, baby, sou louco, seu amor. Ao vivo de qualidade é com Assis Produções. Chama atenção da família Saudade, avisar que a parte aqui do CD ao vivo do DJ André Maquinão já tá prontinha pra família chegar junto e adquirir aqui com Assis Produções, aqui do lado direito do trem. Eternamente, pois não vi. Está cansada de saber que eu te amo, que eu te amo. É tão grande, 3D, minha paixão. Eu desejo de te amar. Vamos lá, família. Não adianta dizer que somos os melhores. Temos que provar. E você, você é a prova original do nosso sucesso. Bora começar a detonar a saudade aí, ó. No meu diário encontrei um caso de amor. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. O maestro vive em meu coração e é todinho meu. Bora aqui, eu chamo, como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo, como eu amo. Deus me agradece por ela me amar. Os amigos inseparáveis do Pop Saudade. Deixa eu abraçar carinhosamente meus amigos, meus amigos inseparáveis da saudade aí. Saudade dessa galera que sempre acompanha aqui o nosso humilde trabalho. Obrigado, meus amigos. Meu parceiro Pelé, meu negão Pelé de Marituba. Estou aqui com a sua primeiríssima também. Um abraço pra você, maninho. Eu chamo, como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo, como ela amo. Deus lhe agradeço por ela me amar. Eu chamo. Não sei por que nosso amor ficou assim. E aí? A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. Nada, nada. E diz que eu sou um stop, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim, não me esconde nada. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. Eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam, é meu mundo, pode ser. Confesso se errei, foi sem querer. Uma atrás da outra, maestro! Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. E aí? E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Próxima sexta, sábado e domingo tem o Pop Saudade no Círio de Sony, lá no Marajó. É a nossa turnê lá no Marajó. Pop Saudade, duas semanas fora de Belém. E no próximo final de semana, terminando o Sony, a gente chega junto, Moju, Barcarena e Abaitetuba, meu irmão. Tudo isso é Pop Saudade 3D. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Estamos aqui no Trem Mineirão. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Que a gente se encontrou. Não aconteceu simplesmente o nosso amor. E aí? Já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. E você, meu amor? Você sem querer por mim esperava. E eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Só pra ficar no CD. Você nasceu pra mim, eu pra você. Olhos tristes, não me deixa aqui, meu bem. Sinto falta de você, sem você não sou ninguém. DJ Neto Saudade. Pense, não me abandone. E eu por você. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Bora, ponte da BR! Sem você não existo. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Outra vez te peço. pra viver até o fim. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Saudade! Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Bora, Mineirão! Mas você também podia marcar outra hora pra poder. Égua até o Falcão, meu irmão! Mas você também podia marcar. Pra ficar no CD! Outra hora no canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação. CD ao vivo de qualidade é com Assis Produções. Tá gravando? Bora que o homem tá na área, meu irmão. Mas você também podia marcar outra hora do canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar uma atrás da outra, maestro! Outro canto, outra data pra poder se enterrar. O DJ Neto Saudade chegou, família. Sejam bem-vindos ao baile do maestro do pop. Olha dentro dos meus olhos, meu grande. Olha, já chegou aqui o CD do DJ André Maquidão, viu, gente? Vejo que ele está pedindo pra você. Pode chegar junto, você que escutou, seu abraço. Pode chegar juntinho. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. Me abrace e me aperte, sorrindo pra mim, me dizendo assim. E eu te amo! Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar. Vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Eu sou o teu homem, você minha mulher. Faça de mim o que você quiser. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar. Pela noite adentro, sem saber se vou parar. Então vamos gravando no CD ao vivo. Em gotas coloridas. CD ao vivo com Assis Produções. O melhor produtor de CD do estado do Pará. Delírio então, começo a gritar. E eu? Eu te amo. Eu te amo. Olha que ainda tem o Bretinho de Geidaldo. Ainda tem o Paulinho Boy. Pra comandar o trem mineirão. Conheci um garotinho. É um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola. E aí? No segundo vi que estava apaixonada. Não podia ir. Fala, Thiaga. Cadê o Thiaga? Minha grande amiga Simone tá na área também. Um abraço do maestro do pop. Vai. Cupido, Parceiro Pelé de Mariduba tá na área. Ele e seu grande amor já aqui, marcando presença no trem. Pra curtir o trio da humildade. E é claro, o trem digital da saudade. Bora que o tempo tá curto e a gente vai virando. Uma atrás da outra. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Ô mulher pra me enganar. Ela me enganou e entregou o seu amor a outro qualquer. Em shows eu apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Olha o que essa safada fazia, meu. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. E aí, meu irmão? Esta noite eu vou pra Boemia. Eu quero é beber. Só bebendo uma mesmo. Oh, oh, oh, daquela entrada. Mas o pior é que quanto mais eu bebo, oh, mais eu lembro dessa desgraçada, meu irmão. Quanto mais bebo, mais eu lembro de você. Fala o nome da sincera. Luciene, Luciene, minha flor. Por favor, Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, eu te amo, meu amor. Mas que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço flutua, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Eita, obsessão! Obsessão me invade por todos os lados. Você me envolve de só. Para meus amigos inseparáveis, um abraço do maestro do pop. Em minha mente vive somente a sua lembrança por onde eu for, querida. Por mais que eu tente mentir, você é minha vida. Você é minha vida, meu amor. DJ Neto Saudade. Mas que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço futuro, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Obsessão me invade por todos os lados. Você me envolve, dissolve, estou acabado. Em minha mente vive somente a sua lembrança por onde eu for, querida. Bora, maestro! Vai tocando aqui no trem! Você é minha vida. Bora, ponte da BR! Você é minha vida. Você é minha vida. Você é minha vida. Pop Saudade. É o som do Mineirão. Cada cultivo você. Amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai. Bate uma saudade louca se você se vai. DJ Neto Saudade. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Como é que tu tá aqui no ponte hoje? Louco, louco, louco estou para te conquistar, pra me entregar, pra te amar. Louco, louco, louco estou para te possuir, pra ter você aqui, pra ser só minha. Louco, louco, louco estou para te possuir, pra ter você aqui, pra te dizer. Só quero ter o seu amor. Olha quem chegou! Olha minha família da Pizzarreira! DJ Thiago, toca essa canção que vai mexer seu coração. O luxo. Olha a família da GDP, a galera da Pizzarreira. Vai chegando junto, hein? Vamos lá! Eu quero te amar e te conquistar, só que em segredo. Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém. Eu curto sempre. Olha que o Pelé vai relembrando, meu irmão. Eu quero te amar e te conquistar, só que em segredo. Ouviu já que som tocar, não tem pra ninguém. Eu curto sem medo. Eu e você, ao som desta canção, a noite inteira eu vou te amar. Já conquistou seu coração com luxuoso Jackson. E aí? E a banda Vênus, eu quero chamar e te conquistar. Com você eu vou ficar. Ouvi o luxuoso, é o Jackson. Olha quem tá aqui comigo. O melhor. Um grande amigo meu particular, eu meu parceiro Léo, fiscal Léo no tempo da princesa. Isso aqui marcando presença, junto com o maestro do Pop Saudade. Um abraço pra você, Leozinho. O melhor som do Pará. Virou! Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. E meus amigos inseparáveis. Deixamos de fazer coisas pequenas. Para levar o CD, hein? Como manda flor. CD tá do, daquele jeito. Coisas que alegram o coração. CD do Maquinão já tem pra vender. Bora chegar junto. O dia a dia conseguiu enfraquecer. Fez um romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã, se nós merecemos essa chance. E eu te amo! Te amo, preciso tanto de você, não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Pra dançar e emocionar. Olha que o maestro chega junto pra detonar a frente do trem. É o baile do maestro. Bem-vindos, família, ao baile do maestro. Eu gosto do jeito que você me ama. É só você quem deixa o meu corpo em chama. Ai, papai. Ai, como eu adoro amar você. O que sinto por você é puro sentimento. Me entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. É só você, meu amor. É só você que sabe me levar ao prazer. Olha só. O toque dos seus dedos vai ao meu ponto G. E você, meu irmão? Eu sou toda sua. Adoro tua voz, tua pele, tua cor. Adoro esse teu jeito de fazer amor. Ai, como eu adoro amar você. Só os melhores, Pelé! Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. E eu vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar amor. Papai. Teu sorriso é sempre. Toda minha família da Pizzarreira. Galera GDP tá na área. Vale tentar amor. Se de longe mais perto é o teu olhar. Só você tem o dom de iluminar. Como o sol. E a mais bela luz do luar. Vou levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar amor. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar. Gravando no CD ao vivo da festa de hoje, aqui no Ponte da BR. DJ Neto Saudade. A humildade e a competência de quem sabe fazer a diferença. DJ Neto Saudade, o maestro do pop. Esse dia rapidinho aqui no trem pra ficar no CD. Vamos lá, meu irmão. Bora relembrar o tempo do Caldeirão do Alan, tempo da área da Sudã, o tempo da piscina da Forte. Era muita onda. Sérgio Thiago, também a Simone. Um abraço pra eles aí, ó. Chegando junto hoje, Bragurtinho Mineirão. E o trio da humildade do Pop. Já tem o Bretinho Dalton. Esquentar rapidola aqui, meu irmão. Margarita, Margarita, Margarita, Margarita, Margarita. E aí? I get into my car and drove to a Spanish bar to have some fun before the night is done. Drinking tequila. Isso aqui é abraçar com carinho, meu parceiro Neguinho Quebra Gelo. Isso daqui com a gente também, um abraço pra ele. Dali, Neguinho! DJ Neto Saudade chegou, família. É o baile do maestro. Bem-vindos, família. Ao vivo de qualidade é com Assis Produções. Olha que amanhã o Assis vai estar lá em Coraci com o maestro DJ Neto, lá no bar Copacabana, na melhor qualidade, hein? A gente juntos fazendo essa onda hoje aqui, Point da BR, em cima aqui do comando do Mineirão. O nosso trio da humildade chega junto, hein? Vamos lá! Bem-vindos, família, ao baile do maestro Neto Saudade. Te abraçar com carinho, meu parceiro Garçom Belisca. Está aqui com a gente na área, compartilhando um momento de alegria com a gente. Alô, Belisca. Nosso grande amigo Renato, equipe Estão Solteiro de Marituba. Um abraço pra você, Renatinho. É o lado é claro dele. Negão. Negão Pelé de Marituba. Um abraço, Negão. Quase não sai, Pelé. Novo Pop Saudade. Pop Saudade. A super máquina do tempo 3D. Agora sim. Agora sim. Tudo o que você queria está diante de você. Toca mais quatro musiquinhas aqui, passar pro meu parceiro, o meu bretinho DJ Daldo aqui do Pop. Pra começar só na voz e violão, rapidinho, vai. Banda 007. E a saudade? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. E hoje? Hoje é só oi. Tchau. Tchau. Fica com Deus, vai. Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. E o sentimento? Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo da minha língua dando. Fala minha família da Pizarreira. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo da minha língua dando. Volta a ser como era antes. Que eu deixo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Demorou, hein, Simone? Sem tempo, meu namorinho. Já teve a sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só. Tchaca, merengueiro! Cê quer ver eu trair meu bem? E aí? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você. assim, cê quer ver eu trair meu bem? Nana, nem vem, igual ela só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nana, nem vem, igual ela só uma, igual você tem sem. Fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. Obrigado, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. E aí, Ponche? Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente... Meus amigos inseparáveis. Eu acredito. Um abraço aqui do maestro do Pop, DJ Neto. Acreditei. E agora? Agora vem dizer que não me... Galera GDP, a galera da Pizzarreira, no Pop Saudade 3D. Faço com o seu amor, eu quero ir com você. Não me deixe aqui, sem o seu amor, por favor, fica, me perdoa, amor. Os amigos inseparáveis do Pop Saudade 3D. Tem uma música que tá arrebentando na internet, né, mano? E a gente quer colocar só um pedacinho dela, só pro Tchaka se ligar, que aqui no Trem Mineirão tem que rolar. As músicas do momento, a gente detona aqui no Trem Mineirão e no Pop Saudade, é claro. Quem conhece essa daqui, dá uma vaia no DJ Neto. Só quem conhece essa aqui vai dar uma vaia no DJ Neto aí, ó. Tá muito azul. Azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. O Assis dá valor, né, Assis? Ele falou, maestro, se tu não tocar essa, tu já sabe, hein? Tu não vem mais, meu irmão. Vira, maestro do pop. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é verdade. Olha a parceria. Aqui é parceria, isso que é relação. Vai! Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. Agora pensa aí no casalzão. A gente não liga pro... Se abraçar com carinha, que a casinha pop tá na área. O abraço do maestro. Oba! Saber se escansão do tela que bloqueei para de seguir. Aqui não, meu irmão. Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Saber se escansão do tela que bloqueei para... Esse grande amigo DJ Lencinho, sensação. Está aqui com a gente. É casal raiz. Juntinho aí do DJ André Maquinão. Um abraço pra você, Lencinho. DJ Lencinho. Manda 007. O sobrinho aí do DJ André Maquinão tá na área, derramando. Faltou dinheiro aqui, se tem aí amor. Amar é dividir. Fala, Renatinho, da Tô Solteiro. Toda a comitiva, toda a família. Hoje aí, ao lado do Pelé de Maritu, pode crer. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Bora que vai chegar o pretinho dela. Agora pensa aí no casalzão. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui... Mais uma na voz de violão aí, ó. Banda 007. Oi! Onde arrumar as malas? vem mora nos meus sonhos. Pra gente. Seguindo de amiga de Nelma Soares, diretamente aí do Rio de Janeiro, curtindo Trem Mineirão. Já imaginei a gente num lugarzinho sobre mim. Após essa, você, Bretinho. Com uma mini cópia. Obrigado, família. Obrigado, Ponte da BR. O maestro vai ficando por aqui, ó. Um jardim de amor. Neguinha quebra-gelo digital. Ei, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Vem, o trio da humildade. Eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Pop Saudade. DJ Neto Saudade, o maestro do pop. Pra cima, meu DJ. Pode arrumar as malas. DJ Dalton, o pretinho. Pra gente dividir a cama e os planos. Já imaginei a gente. Oba! Um lugarzinho sob medida. E aí? Com uma mini cópia sua e outra minha. Vamos lá! Um jardim de amor pra gente cuidar. CD ao vivo de qualidade. É com a Assis Produções.